Bom dia a todos e a todas e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, as Manhãs Românticas. Então, espero que vocês estejam todos bem e de saúde, que tivesse passado um bom fim de semana e espero que vocês passem um ótimo dia de hoje e uma boa semana que vem. E então, nós estamos cá na presença de vocês, aqui na rádio, para passar muita, muita música portuguesa e romântica. Então, hoje somos o 12 de abril de 2022, estamos quase ao meio do mês, e quanto à nossa temperatura, estamos com 11 graus de manhã e a 19 de tarde. E, portanto, amanhã, eles acho que prevêem chuva, hoje não vai estar num dia como hoje. Portanto, aproveitem esse dia que tiver de sol. Ora, e para quem trabalha, muita coragem, para quem anda nas estradas também, muita coragem, é o que eu desejo, e então vamos continuar com as nossas músicas até ao meio-dia, e poucas palavras e bonitas músicas que a gente vai ter aqui hoje no nosso programa As Manhãs Românticas. Então, vamos à música. Estavas tão bonita, de branco meu bem. Com as asas de um anjinho, tão belas por trás de ti, e o amor de uma vida, começou para mim. E essa imagem linda nunca mais esqueci. Parecias uma santa levando a dor. Tua beleza era tanta junto a Deus Senhor. Parecias uma santa e o meu coração apaixonou-se para sempre nessa procissão. Foi na procissão da aldeia que o amor nasceu. Estavas tão divina, olhando para o céu. Uma vela iluminando teus olhos e o teu ser, toda a minha vida voltou a viver. E essa imagem linda jamais vou esquecer. Parecias uma santa levando a dor. Era tanta junto a Deus Senhor. Parecias uma santa e o meu coração apaixonou-se para sempre nessa procissão. Levando andou. Tua beleza era tanta junto a Deus Senhor. Parecias uma santa e o meu coração apaixonou-se para sempre nessa

tristeza sou eu. Deixei de estar entre os vivos quando me disseste adeus. Quando me disseste adeus, eu nessa hora morri. Quando me disseste adeus, eu nessa hora.

vai chegar, vai agarrar na tua mão. Convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi um padrinho, oh, que o amor chegou, que o amor chegou. Bonito, bonito, oh, foi um padrinho, oh, no baile do amor, no baile do amor. Yeah, come on, let's go. Ora, pois está bonito, está. E se vocês forem até lá, ainda mais bonito fica, porque enche-nos a sala e é uma alegria isso, e vocês passam um bom momento a dançarem. Ora, então são 9 horas e 44 minutos e vocês estão à escuta de Manhãs Românticas, apresentado por Lourenço até ao meio-dia. Então, e continuamos com as nossas músicas. Vamos às boas músicas. Então, até já. Mas tu ainda não sabes. Não te digo que te quero, se não foste nem sincero. Teu amor não é verdadeiro. Todo o tempo que sofri, uma vez só tu disseste com ardor, dei-te todo o meu calor, nem um beijo pedi. Eu ficarei se tiver uma razão para falar-te ao coração. és, só tu disseste que me amavas com ardor. Dei-te todo o meu calor, nem um beijo pedi. Tua alma e na vida eu ficarei. Se eu volto a olhar-te e se não puder explicar-te por que me vou, se por ti me apaixonar. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Volta, por favor, não demores. Regressa. Traz minha vida outra vez. Volta, não deixes mais que eu chore. Vem já neste momento, pois eu não aguento. Outro dia talvez. Porque hoje estou perdido na vida sem ti. Sem teu amor eu já não encontro razão de ser. Não sei quem sou, estou de alma perdida sem estar aqui. Vem por favor e salva o que resta do meu viver. Volta, por favor, vem depressa. Regressa, traz-me a luz outra vez. Volta, não deixes que eu me perca. Vem se não vou bem louco, pois já não suporto outro dia talvez. Na vida sem ti, sem teu amor.

Ora então, e vimos de ouvir Rebeca, a vida sem ter vida. E continuamos com Ricardo e Henrique, por ti sinto desejo. Se amar é ser feliz, por ti eu vou amar. Mover uma montanha, abrir asas e voar. Estou preso ao teu olhar, e assim quero ficar. Colar teu corpo ao meu, fechar os olhos e sonhar. Fixar o teu rosto para na areia desenhar. Mergulhar em teu sorriso, no teu corpo me afogar. Quero levar-te ao prazer, quero sentir o teu corpo na tua boca beber. O teu olhar sabe a pouco. Quero levar-te a sentir todo o calor. Quero mostrar-te por fim que eu por ti sinto desejo. Teu rosto para na areia desenhar, mergulhar em teu sorriso, no teu corpo me afogar. Quero levar-te ao prazer, quero sentir o teu corpo na tua boca beber. O teu olhar sabe a pouco. Quero levar-te a sentir todo o calor do meu beijo. Quero mostrar-te por fim que eu por ti. Quero levar-te ao prazer, quero sentir o teu corpo na tua boca beber. O teu olhar sabe a pouco. Quero levar-te a sentir todo o calor do meu beijo. Quero mostrar-te por ti que eu por ti sinto desejo. Sinto desejo. Então vimos de ouvir Ricardo e Henrique, por ti sinto desejo. Então continuamos com Susana, quando a noite vem. Quando Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Olhos dos meus, não quero me apaixonar. Fico em mim um adeus que deixou este medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olhe assim, você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. cavalo branco para me salvar, para me dar o reino que eu sonhava. Este nuvajo encantado fiquei a voar. Eras mesmo tudo que eu esperava. De joelhos me juraste teu eterno amor. Toda a minha alma se refez. E um condado de ternura fizemos os dois. Mas veio o sol e eu vi mais uma vez. Tudo foi um sonho, não foi nada mais. Acordei sozinha e como sempre, só demais. Tudo foi um sonho, não foi mais além. Acordei perdida e novamente, sem ninguém, sem ninguém. Vinhas lá então de arco-íris para me iluminar, para me dares o trono que eu mais queria. Bastou um carinho apenas, fiquei a planar. Mas veio o sol e o levou à magia. Tudo foi um sonho, não foi nada mais. Acordei sozinha e como sempre, só demais. Tudo foi um sonho, não foi mais além. Acordei perdida e novamente, sem ninguém, sem miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar. E o perfume, a castanha já paira no ar. O alto do bairro, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá viu passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a dona cantar à janela, que em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a dona Maria põe o lenço à janela, e em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A

vez não vou aceitar ver você partir. Lembra das juras que a gente jurou e dos sonhos que ficou. Nós temos tanto tempo ainda, amor. Por favor, não me deixe jamais. E por onde vou, levo comigo no pensamento as lembranças de nós dois. Vive a esperança de te ver chegar, pois eternamente eu sei que vou te amar. Igual a você não me encontro mais, te esquecer jamais. Sinto em meu peito a falta que me faz. Chora meu coração de tanta solidão. Peço aos anjos pra voltar. Baby, não vá, não me deixe assim. Não vou aceitar ver você partir. Lembra das juras que a gente jurou e dos sonhos que ficou. Nós temos tanto tempo ainda, amor. Por favor, não me deixe jamais. Arc-en-ciel 96.2 L'FM, l'FM en couleur. Não vá, não me deixe assim. Não vou aceitar ver você partir. Lembra das juras que a gente jurou e dos sonhos que ficou. Nós temos tanto tempo ainda, amor. Por favor, não me deixe, meu amor. Por favor, não me deixe jamais. Mudou, por quê? Oh, amante ou és mulher? Pensas que eu tenho outra? Porquê? Eu só vejo a tua boca. Porquê? Embriago a minha vida. Porquê? Ou és minha amante ou és mulher? Roubaria de novo o teu coração, mesmo que tu me dissesses que não. Me deixas, me queres, te esqueces de mim. Porquê? Curas-me a ferida que tu me fizeste. Proveito o teu vinho, veneno me deste. Me deixas, me queres, te esqueces de mim. Porquê? Mesmo que tu me dissesses que não. Me deixas, me queres, te esqueces de mim. Porquê? Curas-me a ferida que tu me fizeste. Proveito o teu vinho, veneno me deste. Me deixas, me queres, te esqueces de mim. Porquê? Roubaria de novo o teu coração, mesmo que tu me dissesses que não. Me deixas, me queres, te esqueces de mim. Porquê? Proveito o teu vinho, veneno me deste. Me deixas, me queres, te esqueces de mim. Ora, 11 horas e 49 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão As Manhãs Românticas. Então tivemos a ouvir José Malhoa. Porquê? Porquê? Então continuamos com as nossas músicas e é Rossi. Como eu gostava ter falado tudo enquanto ainda podias ouvir. Não te esconder o fundo do meu fundo, que por orgulho sei que te escondi. Como é que pude expulsar um sorriso, conter as lágrimas em meu olhar e até dar o dito por não dito, e a verdade deixar por Ora, então, e vimos Dobie Rossi, Nunca Vou Amar Ninguém. Então, eu vou passar aqui uma canção para todas as pessoas que estiveram à escuta da emissão As Manhãs Românticas. E, como vocês sabem, eu não posso fazer discos pedidos e não faço nesta emissão, porque esta emissão não tem discos pedidos. Então, se vocês quiserem depois pedir um disco, o quê? Peçam amanhã, porque amanhã vocês vão encontrar o Vitori. E depois à tarde terão também a Glória que tem a música da Glória a partir das 14 horas até às 16. Ora, eu vou passar então aqui uma canção que tem por título Graciano Sagra, Distante a Sonhar. E esta canção é para todas as pessoas que estiveram à escuta da minha missão e para todas as pessoas que me telefonaram a dar um bom dia, que ia falar um bocado comigo e tudo. E então, para eles todos, muita saúde, tudo de bom, e para todas as pessoas do mundo. E que eu desejo um ótimo fim de dia e uma ótima semana. E então encontraremos-nos cá sexta-feira, se Deus quiser, para a emissão O Fim de Semana à Porta. Então, vamos ouvir a música e até já. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie Ora, pois é, meus amigos, é assim que eu chego ao fim desta emissão, as Manhãs Românticas, e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia, na companhia da rádio, e que por mim foi um ótimo prazer estar aqui com vocês esta manhã, 3 horas de música que adorei e estou contente. Espero que vocês também estejam contentes com a minha missão. E então desejo-vos um ótimo dia, tudo de bom, boa saúde, cuide-se bem de vocês, e vocês sabem que há pessoas que vão fazer preparativos para o dia da Páscoa e tudo. Eu aconselho boa coragem para isso, e então encontraremos-nos cá sexta-feira, se Deus quiserem, para mais uma missão, um fim de semana à porta. Então vou-vos deixar com a RTP Internacional e fiquem bem, muita saúde e até sexta-feira, se Deus quiser.